Conheça a padaria Vem Que Tem. Temos pães, bolos, salgados, queijo, presunto, cereais em geral. E no final de semana, temos paneladas, sarrabulho, buchada, sábado e domingo pela manhã. E aí, gostou? Chegou o fim de semana. Padaria Vem Que Tem, funcionando todos os dias, das 6 horas da manhã às 19 horas. Visite-nos na Rua 1, número 95, no Parque Verde, ao lado da Igreja Católica. E para ficar melhor, na hora de pagar, aceitamos cartões e Pix. Informações, chame no nosso WhatsApp 986803301 ou pelo 981157232. Será um prazer te atender. Conheça a padaria Vem Que Tem. Temos pães, bolos, salgados, queijo, presunto, cereais em geral. E no final de semana, temos paneladas, sarrabulho, buchada, sábado e domingo pela manhã. E aí, gostou? Chegou o fim de semana. Padaria Vem Que Tem, funcionando todos os dias, das 6 horas da manhã às 19 horas. Visite-nos na Rua 1, número 95, no Parque Verde, ao lado da Igreja Católica. E para ficar melhor, na hora de pagar, aceitamos cartões e Pix. Informações, chame no nosso WhatsApp 986803301 ou pelo 981157232. Será um prazer te atender.